contigo já me apresentou. Que fubutia adivinhou, meu coração para ti levou. Mil vezes disparou, com raiva de ti. Não foste única para mim, o que fui para ti. Vais de rolha, foste a tua escolha. És trolha, voou a folha. De volta à escola, arrebentou a bolha. Vesti a minha camisola, transmites-me paz. O que este país já não faz? O que este país faz? Não sou inglês, francês nem chinês. Levou até vocês. Um, dois, três, repete outra vez. Transmites-me tranquilidade. Essa cidade tem pessoas maravilhosas, espantosas. Contigo adoro falar, nunca te vou abandonar. Sou teu príncipe e tu minha princesa. Com muita dureza, somos cultura portuguesa. Com muita delicadeza, Sr. Walter Sampaio. Traga a sua familiar e amiga até cá. Vamos lhe mostrar o que produzimos cá. Mudança-me a mim, sou tudo para ti. Sem fim, tu entendes a mim e eu entendo a ti. Somos únicos, imperdoável. Sou a abelha e tu meu mel. Esse teu olhar matador, encantador, transforma meu coração em superação. Só me apetece explorar e a elaborar, sem ignorar ou implorar.